Vamos lá. Pedacinho. Vamos lá, então. Vamos lá. ...1994... é mais ou menos assim. História de vida, superação de vida, testemunho de vida, tipo assim. Olho pela janela, tamanha decepção. Na sua terra o sol não era cinza desse jeito, não. Enxuga as lágrimas da despedida. Embarca novamente, dessa vez vai pra uma nova vida. Pega sua bagagem que estava no chão. Tudo que tem, leva nas mãos. Seu nome é Maria, como muitas desse mundo. Mas logo é diferente seu coração. Vem lá no fundo, uma enorme mensagem de vencer. Voltar pra sua terra pra poder então viver. Pois o que passou lá, não considerava a vida. Trabalhou de sol a sol em busca sempre de comida. Foi quando tomou essa decisão. Ir pra cidade grande, abandonar seu lar cristão, vencer na vida. Era sua ambição. Maria, desse tamanho de superação. Maria, oh, Maria. Maria, Maria. E a oração dela? Como é que foi a oração foi assim, dela? Maria, testemunha de superação.